gente quer de verdade. E só depende da idade. Se for mulher, cê já sabe. Vem pro harém relaxar. Basta deixar o seu nome, e-mail e seu telefone. E o WX te responde. Espera ele te buscar. Chega aqui. Diga o seu nome, o endereço de onde mora, e-mail, seu telefone. Dá um rolê, deixa eu te olhar, que o papo aqui é sério. Tem que chegar a representar, senão eu não te quero. Arém tá disponível, é só colar na banca. Eu chego aqui, canto meu rap, as mina grita, dança. É só no talo, é diversão até o raiar do dia. Agora vim participar que eu vou fazer sua ficha. Alguns itens necessários pra ficar com a vaga. Tem que ser muito bonita, sexy, abusada, carinhosa, atenciosa, uma deusa linda. Tá completo, assina embaixo, então seja bem-vinda. Pega a chave da suíte de frente pra lua. Cada mina tem um quarto e a suíte é sua. Sobe lá, troca de roupa, que hoje a festa é às 11. E não tem hora pra acabar, o uísque flecha os montes. Ele te quer de verdade. E só depende da idade. Se for mulher, cê já sabe. Vem pro harém relaxar. Basta deixar o seu nome, e-mail e seu telefone. E o WX te responde. Espera ele te... Cardápio é variado, do café à janta. Se tiver disposição, pode ficar pra canja. Sabe onde começar, já abre logo o zíper. Chega aí, mostra pra mim que você tem de stripper. Na piscina, mó desfile, eu fico observando. Bronzeando e eu aqui mirabolando um plano. Essa é a vida que eu pedi pra Deus e vou levando. Pode rebolar que a festa tá só começando. Você remexe, pula, grita, dança. Feliz no meu harém, até parece criança. Sinta-se em casa, você já sabe bem. Não tem segredo, a casa é nossa, ou melhor, o harém. Passe, olha seu traseiro, balança. Maquiada, perfumada, no estilo de shortinho de trança. Ilude o malandro, ilude o otário. Só não ilude o WX, tô ligado, na sua eu não caio. Ele te quer de verdade. E só depende da idade. Se for mulher, cê já sabe. Vem pro harém relaxar. Basta deixar o seu nome, e-mail e seu telefone. E o WX te espera ele te buscar. Ele te quer de verdade. E só depende da idade. Se for mulher, cê já sabe. Vem pro harém relaxar. Basta deixar o seu nome, e-mail e seu telefone. E o WX te responde. Espera ele te buscar. Vem pro meu harém, se sinta à vontade. A hora agora chega que vou te contar a verdade. É diversão de ponta a ponta, basta conferir. Tô de boa, eu vim aqui só pra me divertir. Vem pro meu harém e se sinta à vontade. A hora agora chega que vou te contar a verdade. É diversão de ponta a ponta, basta conferir. Eu tô de boa, eu vim aqui só pra me divertir. Ele te quer de verdade. E só depende da idade. Se for mulher, cê já sabe. Vem pro harém relaxar. Basta deixar o seu nome, e-mail e seu telefone. O WX te responde. Espera ele te buscar.